Os Pobres, de Poesias Infantis, de Olavo Bilac. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Ariane. Os Pobres, de Olavo Bilac. Aí vem pelos caminhos, descalços de pés no chão, os pobres que andam sozinhos, implorando compaixão. Vivem sem cama e sem teto, na fome e na solidão. Pedem um pouco de afeto, pedem um pouco de pão. São tímidos, são covardes. Tem pejo, tem confusão, parai quando os encontrardes, e dá-lhes a vossa mão. Guia-lhes os tristes passos, dá-lhes sem hesitação o apoio de vossos braços, metade de vosso pão. Não receis que algum dia vos assalte a ingratidão. O prêmio está na alegria que tereis no coração. Protegei os desgraçados, órfãos de toda afeição, e sereis abençoados por um pedaço de pão. Fim do poema.